Posicionamento 6212, boa noite, acionando a identificação. Desce pro 050, boa zona da presente. Se quiser, pode manter a espírita. 0025, é a 2012, grato. Justino 00, no ponto espero que está no 0, chame a torre frequência 1 no 8, 95, 9908, tenha um bom voo. E a Pátio Índia, Alfa 1895, ponto esperando. Obrigado, bom trabalho. Rio 5962, coordenação com a equipe solo. Após o Boeing da Total livrar o parte 3, o centro em livre pushback de acionamento, chame pronto para o táxi, Rio 5962. Rio 5962, centro em livre pushback de acionamento. Rio Interceptando o curso localizador, o 6224, Xané. 6224, completa final, chama a torre 1 no 8, 9 5, bom pouso. Torre 118-95, grato, boa noite. Torre Salvador, total 9908, próximo ao ponte para a próxima. O total decola imediato? Afirmo. Autorizado, ingressar e decolar, vento 1 no 0 graus, 8 no 8. Ali decola 1-0, total 9-0-8. Oi, Salvador, muito boa noite. Oxenair, 6224, aproximação final, baixei travou. Gente, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. E aguardar a autorização de pouso, 6224. Total decola os 49, controle 208. 208, total. 6224, livre. 00 graus, 129. 224, livre pouso. Controle Salvador, total 9908. Total 9908, contato radar SAB, mantenha 320, boa Leda. 320, pra de Leda, total. Oceania 6212, desce para 2010, que é legal no 00, autorizado em LS X-Ray, reporte estabilizado. Vamos parar. Polo Rio 5972 para o TAC. QED 03. Autonomia de 3 horas e 10 minutos. Alterna Guarulhos. Seis e 10 Guarulhos, confirme somente PB? 03. 03 a bordo, copiado, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal Índia, até o ponto de espera pistola 0, ajuste agora no 0 no 0. No ponto de espera pistola 0, assume torre frequência 1 no 8 decimal 95-5972, tem um bom voo. Estimativa, ajuste de 10, táxi aprovado, até o ponto de espera da pistola 0, pátio camará, torre, no 8 decimal 95-5972. Salve, Salvador, muito boa noite. Antenor 6224. Edu 24, boa noite. O táxi aprovado de Alfa e Juliette para o portão 01, dando passagem ao Rio. Gente, Alfa e Juliette para o portão 01, dando passagem ao Rio. Antenor 6224. Aciona a identificação, desce para o 050. Boa Mari, para a filha da Mari. Boa noite, Rio 5972, a linha da escola, pistão 0, 050 graus, 12. A linha da escola, pistão 972 ao 55, controle 1208, boa viagem. 08, pai. Controle Salvador, boa noite, Rio 5972, cruza 2000 na subida da El. Rio 5972, boa noite, contato radar, faça uma 380, boa Leda. Curva à direita para o Adileda, atenção 380, Rio 5972. 5972, direto Eudes. Direto Eudes, muito obrigado, cara. 9908, chama Recife, 1251, alterna 1-3325, bom voo. 1251, 1-3325, total. Estabilizou. 62, 1 dúzia. 62, 1 2, completa final, chama torre 1-1-8-9-5, bom voo. 18-9-5, uma ótima noite, um ótimo feriado pra mim. Oi, Salvador, puxa na 62-1-2, 2 milhas do externo. Livre pouso, pistão 0, 0,5, 0 graus, 12 nós. Ciente, ouça, livre pouso, 9-0, 6-2, 1-2. Chama Recife, 1-251, alterna 1-3325, bom voo. Rio 5972. Prossiga, na escuta. Rio 5972, chama Recife, 1-251, bom voo. Entendido, Brasília 251. Chama Recife, 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5, bom voo. 1-2-5-1-3-3-2-5, obrigado, boa noite. Trezando 52, desce para 2.000 pés, que nega 1-0-1-0, direto do Duna, autorizado ILS, que foi resposta estabilizada. Direto para 2.000, É 212 ao 01, direito 219. Direito 219. Alô, Xanaer, 6219. Prossiga. Livrou na sua. 6212, autorizado Alfa Juliette, até remoto da parte principal. Atenta ao sinalizador naquela remota, 6212. Gente, vai em frente na Juliette, vira à esquerda e atenta ao sinalizador. Oceané 6224, Centro Alfa, para Aracaju, nível 210. Copiado 6224, confirmação em curso Bravo, tem um 190 já aprovado, copia 19, agora você diga o anel 219. Afirma, pode ser 190 então, Oceané 6224. Centro 6224, pronto, cópia. Afirma. Oceané 6224, autorizado para Sierra Bravo, Alfa Romeo. Via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 190, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, Jamo, após Aracaju. Controle 120.8, torre 118.95, transponder 5536, Oceané 6224. Ok, do Aracaju, nível 190. Confirmada do plano, decola da 10 com a primeira curva à esquerda, na Puca, Jamo e após Aracaju. 5536, transponder e 1208, controle. Oceané 6224. 5536, contagiamento correto, Oceané 6224, chame quando pronto para o pushback, acionamento. Camarão 6224. 190, boa noite, acionando na identificação. Desce para 3 mil pés, Renegão no 00, direto Luna, mantém high speed, é o número 2 na aproximação. Estabilizou no ILS X-Ray, San 3, 152. San 3, 152, completa aproximação, chama a torre 1895, Roboso. 1895, San 3, 152. Torre Salvador, boa noite, San 3, 152, passando em Dia Serra, baixado e travado, campo à vista. 3152, livre pouso, pista 10, uma centena com 15 nós, o ajuste 10 no 10. 10 no 0. Livre pouso na 10, com ajuste no 0 no 0, San 3, 152. Indicação 10 para 050, chegada à área autorizada, mantém o perfil, é o número 4 para o pouso. 3152 aos 13, direita 1219. Direito 219, 3152. Boa noite, 3152, 6152, táxi.